Oi, e aí, tudo bem? Pô, da hora essa noite, hein? Acordei, você nem tava aqui, mas vamos marcar de se ver. Tô mó afim, já quero de novo. E aí, tudo bem? Queria te chamar pra colar numa festa comigo hoje à noite. Me liga, me manda uma mensagem quando ver. Oi, tá difícil falar com você, né? Tô te ligando há vários dias, tentando mandar mensagem, você não retorna, você não atende, não fala comigo. Poxa, eu queria te ver. E aí, mano, você tá maluco? Desligando na minha cara? Você acha que você é quem? Tá me tirando de otária mesmo, você for tudo igual. Você quer saber? Vai pro inferno, maluco. Incrível, é poder ir ao céu. Com malícia de quem esteve no réu. Guiado pelos olhos de mel. Há um pacto sem volta e papel. Só uma voz que até lembra um mantra. Pedindo pra ir mais a fundo. Daquele jeito como veio ao mundo. Cintura fina, bumbum absurdo. Yes, G. Ginete é mansão. King size é colchão. Yes, G. Yes, G. Caipirinha é o Xandão. Mente sã, corpo são. Yes, G. Yes, G. Kitnet é uma mansão, king size é o colchão. Yes, G. Yes, G. Caipirinha é o Xandão, mente sã, corpo são. Yes, G. Entre quatro paredes, feliz e sem. Endereço, telefone, male, male, o nome, sigo. Pelas curvas desse corpo lindo, pelas linhas de um amor bandido. Deixando a boa memória de que alguma vez contigo. Yes, G. Yes, G. Kitnet é uma mansão, king size é o colchão. Yes, G. Caipirinha é o Xandão, mente sã, corpo são. Yes, G. Yes, G. Kitnet é uma mansão, king size é o colchão. Yes, G. Caipirinha é o Xandão, mente sã, corpo são. Yes, G. Yes, G. Amanhã ainda não me pertence. Yes, G. Yes, G. Kitnet é uma mansão, king size é colchão. Yes, G. Yes, G. Caipirinha é o Xandão, mente sã, corpo são. Yes, G. Yes, G. Kitnet é uma mansão, king size é colchão. Yes, G. Yes, G. Caipirinha é o Xandão, mente sã, corpo são. Yes, G. Yes, G. Kitnet é uma mansão, king size é colchão. Yes, G. Yes, G. Caipirinha é o Xandão, mente sã, corpo são. Yes, G. Yes, G. Kitnet é uma mansão, king size é colchão. Yes, G. Caipirinha é o Xandão, mente sã, corpo são. Yes, G. Yes, G.